Para onde você vai? A gente tá... Será que ninguém se importa com a preguiça assim? Ah. nos faz outro lugar da próxima vez. Que nojo. Ah, ah, isso me deixa tão dá vontade. Tem um cérebro muito pequeno? Sabia disso? Não, isso é um fato. Sem ofensa. Ah, nem deve saber do que eu tô falando. Que delícia! Um dente de leão deve ser o último da estação. Se um de vocês conseguir passar por essa depressão aí na frente, leva. Isso mesmo, babó! Thank you.

fazendo. É só deixar ele aí. A gente tem que ter certeza do que o acharam. Boa ideia. Não. Espera. Ei, ultrafarejador, fica na frente onde eu possa te ver. Agora sim! Thank you.

Não, não, não, não, Manny, Manny, Manny, por favor, eu estou implorando. Ele foi por aqui. Três palavras, primeira batida. Não, não, marcha, marcha. Deixa eu tentar, demanda. Muito bem, Manfred. Bando de dentes longos e garras. Bando de ursos. Bando de pulgas, não. Bando de gatos, bando de bichos. Bando de idiotas, bando de burros, bando de trouxas, bando de aves. Vamos lá, pessoal. Fiquem juntos. É fácil se perder por aqui. Woo! mais cuidado. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.